Vamos lá. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. De novo, vai. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade. Agora é com vocês cantando, vamos lá. Galera, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de todo mundo. Que Deus abençoe a cada um e a cada família de vocês. Muito obrigado de coração e um abraço do Tradição. Bye, bye, bye. Adeus, amigos. A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração. Bye, bye, bye, bye, bye. Todos sorrindo. Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção. Bye, bye, bye, bye, bye. Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção.